Toda minha vida se transformou, toda minha vida se transformou nas palavras do Senhor. Toda minha vida se transformou, toda minha vida se transformou nas palavras do Senhor. Em sua presença quero andar e sempre estar em seu temor. Em sua casa posso estar e entregar o meu louvor. Toda minha vida se transformou, toda minha vida se transformou nas palavras do Senhor. Atende o meu clamor, abençoando o meu pastor, e confortai o seu rebanho, e alegrai com mais fervor. Toda minha vida se transformou, toda tua vida se transformou, toda nossa vida se transformou, toda minha vida se transformou, toda tua vida se transformou, toda nossa vida se transformou, toda minha vida se transformou, toda tua vida se transformou, toda nossa vida se transformou, toda minha vida se transformou, toda tua vida se transformou, toda nossa